Foi a noite, mulheres desfilando, seminuas em seus corpos, homens bebendo nos copos, cheiro de cigarro no ar. E me dirijo lentamente ao bar. Calada da noite, uma bela moça se aproxima. Eu abro a carteira e logo ela se anima. Umas notas e vou embora, pois eu acho que a vi no noite afora. Me afogo na minha solidão, levanto da cama e como um pão, mas não tenho grana, então vou assistir TV Fama e babar pela apresentadora.